Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR, uma hora de música quase sempre instrumental, às vezes à voz, mas nunca palavra cantada. Abrimos com um disco novo, pertence a Ben Chatwin, é o sexto em nome próprio, um disco muito interessante porque em The Hum, Ben Chatwin pretendeu amplificar uma série de frequências que não são objetivamente audíveis, como o som de estúdio, por exemplo, um estúdio em, e ponham aspas, em silêncio. The Hum, a abrir, é o novo disco de Ben Chatwin, por aqui Ghost in the Machine. Logo a seguir, nova ideia, também de Londres, de Paulos, chama-se En Amour, Cool It, daqui a pouco. Bem-vindos. Fiquem por aí. trás vai ficando o novo trabalho de Joana Guerra, uma violoncelista de excelência que se aventura no novo chão vermelho por uma série de outros instrumentos. Tem também alguns convidados neste belíssimo e recomendável novo disco, Joana Guerra, a rodar Micélio, antes Cool It, de En Amour, de Paulus, um som muito próximo daquele que abriu a emissão de hoje de Hamel, tal disco que procura dar a entender ao ouvinte uma série de frequências que normalmente não ouvimos. Ben Chatwin no arranque com Ghost in the Machine. Com ele e daqui a pouco mais uma de Hamel, War of the Hunt, mas antes, novo trabalho do sueco Sebastian Mullart. Ele que é um violinista por excelência, mas há muito que se dedica às coisas da eletrónica, é também produtor, live performer e vive numa zona lindíssima na Suécia, com florestas frondosas, uma geografia que o inspirou a juntar-se a uma orquestra de Zurique para Nathal, e de lá, do título eletroacústico Ascending of a Spotless Bird. Logo a seguir mais uma de Ben Chatwin, agora Sebastian Mullart. think that I want to be perfect, or I don't want to show my imperfections. I don't want my imperfections to be so obvious. Is more and more to the. That's how I feel. Right. So stupid. I'm thinking about this as I'm talking to you. I'm thinking it's so stupid because. Yeah. War of the Hands de Ben Chatwin, lá em cima, a primeira vez por aqui de Sebastian Mullard com Ascending of a Spotless Bird, e deixamos para trás um saxofonista que conhecemos muitas vezes por acompanhar os War on Drugs ou os Destroyer, mas a solo dedica-se a uma fusão entre a música ambiente e o jazz, como foi exemplo Forest Run de N. Joseph Chebazin. Agora, música eletroacústica de novo, muito pormenorizada e cheia de detalhes. Pertence ao português André Gonçalves, da edição recente Instrumentals, a faixa número 9. Thank you. um disco que tem passado com insistência por aqui, marca o regresso de Mary Lattimore. É uma harpista californiana que junta-se agora a Neil Alstead para a produção de Silver Leathers, segundo de originais, por aqui Till, Mermaid Drags You Under, antes André Gonçalves com Instrumental 9 e agora Territórios Jazísticos ou Obviamente Jazísticos. É um nome que há muito acompanhamos, é grega, pianista de excelência, tem um novo trio chamado Tania Giannoli Trio. De In Fading Light, agora Ingrávida. Thank you. For so long, you didn't know us. You knew us through the lens of the games, the constructs, the money, the land. The names, the places, and the expectations, and the terrible guilt. You knew your idea of us. And we knew that too. Now they're all gone. There's no names. There's no games. And there are some things, some photos, some stories. There's no money. No land. And now, there's no fog. You are beginning to know us, and now you see us, you hear us, you have always loved us in some deep place, and I know that, but you have not known us, to love us really, to know us, and there is still time, not much. We began to know you, to see it all better, to feel something. Why? That just made no sense. We told and retold and spun juicy versions, and that's probably not all right. It's just too much fun to go there. But something just didn't add up. It's the pencil. The envelope. It's the only woman she was never nice to. It's the secreted jobs. The moving around, the lying, the game playing, the hustling, the bullheaded blindness, the deep loss of the truth. It's the Sunday shoes, the comb, the VO5 and Old Spice, the clothes brushes arrayed on the marble top, weapons in plain sight. You spent her savings. And gave away our dog. What did I ever do to her? You asked. Unmoored and flailing, we asked ourselves, why are we still here? This is what was, and that over there is what could have been. Novidades do português, Tiago Sousa, um disco gravado nos estúdios Timbuktu. Um espaço que já acolheu Bernardo Sassetti, um disco gravado num só dia. Chama-se Oh Sweet Solitude, Tiago Sousa, o português, a voltar com, entre outros, o tema Eyes, Velázquez Grey, antes Tânia Giannoli Trio, com Ingrávida e Ficou para o Final. Um belíssimo trabalho conceptual que reúne uma série de documentos, fotografias, cartas, de famílias, de mulheres, sobretudo, do estado do Kentucky, de 1775 até aos nossos dias. E à volta disso, Rachel Grimes criou uma espécie de ópera folk, chama-se The Way Forth. Há também por lá a palavra, como pudemos constatar nesta For So Long. Já sabem, o Em Transe repete de quinta para sexta, à meia-noite, aqui na SBSR. Pode ser ouvido em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com